Catango, acha Vitor Juliette, tá na vertical da rotatória, já desvolta o campo. O Alfa Vitor Juliette autorizado final da 17, fique atento a pássaros na aproximação, 14,2 milhas, cabeceira 17, o Alfa Vitor Juliette. Gente, autorizado a final da 17, atento a pássaros na aproximação final, Alfa Vitor Juliette. Reporta 3 milhas, Alfa Vitor Juliette. Boa, acena a identificação, chegada a Mari, desça para o 0620. William November Alpha no solo aos 4-4, autorizado o backtrack, reporta livrando faz 4. X-ray Lima, Fox Trot 1-1, it's ground. Lima, Fox Trot 1-1, go ahead. Please, call now AIS room. X-4-1, contato radar na decolagem, suba 340, prossiga direto, Leda. Boa, Leda, 340, 6741. Your flight plan route. You must now to contact them to correct this AIS room. The phone number is 3204123, correction, 1349. That's copy, Soundway 121, so we recall them. Tá 3144, livre descida para 3.500 pés, ok? 3.500 pés, devido a tráfego 1 hora 13 milhas com rumo sudoeste, mantendo 2.500. Desce até 3.500, tá? 3144, hein? Alfa Oscar Golf, copiado, preciso do seu estimado de pouso, o Alfa Oscar Golf. Vai manter 1.500 pés na linha do litoral, confirme. O ideal é que mantenha 1.000 pés, o Alfa Oscar Golf, confirme. Sei, está mantendo na linha do litoral, no meu pés. Frequência livre para coordenação, arremessar na CTR de Aracaju, aquele controle em 120 decimal 3, Alfa Oscar Golf. Controle em Salvador. 2941. Transfere 6 da hora, atingindo 150247. Voo 941, acendo identificação, desça para o 050 na chegada Mari. Identifica, desça 50 na Mari, 941. Então 3660, prossiga para 3.500 pés. Com altímetro no 0 no 3. No 05. Gente, reportará quando pronto o sindicato de ouvir. Sector Repício no 0, reporte no localizador. Forma o tráfego adicional, também está na linha do litoral, mantendo no meu pés. Tráfego de pequeno porte. Atente, o TAT 3, aula 44, dessa 2000, está autorizado para 600. Copiado, que o Romeu Oscar mantendo o meu pés para Morro de São Paulo, frequente estadia para a coordenação. Informa o tráfego 12 horas, meia dúzia de milhas, rumo ao sudoeste, com antena 2.500 pés, não para mal, para 3.2. Hoje eu tenho o tráfego no visual. Paulo Web 5728 está pronto para pushback, acionamento, posição 5. Autorizado, Web Sanitário. Chamar a portada, 5728. Identificação, chegada Mari, desça para o 0620. 0620 na Mari. Tá 3660, passa 5 mil pés agora, confere? Confere, já vai reiniciar a segunda pista. Obrigado. Web 6741, passa 15.600 pés, chame Centro Recife, 1251 na alterna 13325. 1251 13325, Webjet 6741, bom dia, até mais. É. Desça com referência visuais, da presente frequência livre para a coordenação, Vitorino Girente. 44, estabilizado visual. 3144, completo LS, chamando torre, 118 decimal 6. Pode ser uma torre 283144, quer sair? Alveira. Opa, alô aí, um abraço, Felipe. Fala, Felipão, um abraço. Até mais. K3660, desça para 2.000 pés, está autorizado o LS X-Ray. Reporte no localizador. A 2.000, reportará em capital. Mando K31 no 44, final da 1.0, embaixo travado. Sem batido. suficiente. TAM 3144, tráfego já avistado, tem livre pouso na 10, vento 120 graus com 13 nós. Livre pouso na 10, TAM 3144. Está passando 7.800 pés agora, confere? Afirmo. Gente. É 0.50, 941. 941 confere e prossiga para 2 mil pés. Está autorizado o ILS-SUI, reporte no outro de volta. 2 mil, autorizado, reporta quando estabilizado o voo no 941. Está confirmando no 014, ajuste? 013.9 agora. Tá certo, obrigado. Passaia 2230, autorizado conquista 260, conforme a rota do plano, decola 10, curva direita, saída Golesal, após, direto conquista. Controle opera em 19.8, aciona 5556, Cotex. Correto, passaredo, quando pronto, estão em posicionamento na remota no 4. Salvador, Starway 121. Guarda informação de pista livre, TAM 3660. Guardando livre, TAM 3660. 3144, no solo 56, libera a direita e chama 121.9. Direito 19, TAM 3144. 3566. Want to know if you have or no the flight plan for departure 1515, please. Negative, we don't have yet your flight plan route. Exhale Lima Foxtrot 121. Did you call the AIS room to check the mistake in your flight plan route? I don't know what's in the AS room. I called my dispatch operations and they made the problem. They solved normally the problem. Roger that, roger that. Salvador, TAM 3144. TAM 3660, baixou e travou? Positivo. Ciente, autorizado pouso, pistão 10, vento 120 graus com 109. Ele pouso 3660. Web 5728 aqui a via Juliet Alfa, ponto espera torno no 8 decimal 6, ajustado no 013, tem um bobo. É, está aqui a via Juliet Alfa, ponto espera, então o 0 chama 2786, web 5 para o Paulo Salvador, muito boa tarde, web 6721, gate 6, centro da Oscar, guarda-copia Fortaleza. 7321, Fortaleza para base 310, via Pedro 19. Decola 10, curva esquerda, saída Momo, transição Frosti. Controle opera 19, decimal 8, aciona 5004, potência. Então, Fortaleza, nível 310, decolando da pista 10 com curva esquerda, Momo, Frosti. 5004 é o transponder, 119.8 é o controle para o 6731. Correto, quando pronto, seu impulsionamento no 06. Chamará o 672. Próxima, Juliette, 3944. Pode passar esse mesmo, pode alinhar e manter? 44, próxima, Juliette. Copiado, são 3144, ingresso a via Juliette 07. Juliette do 7, tá, 3144. 941, completa a linha X-Ray, chamando Torre, 1-1-8, 2-6. 2-6. Confirmando o gol no 941, no show motor? Afirma, embaixo travado, capa vista, passando a duna. Sítio, gol no 941, no tráfego já avistado, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. Guardando. The team said to us that the, your team is solving now your problem with the mistake in the route. Just wait to call. Okay, so can you call us when you receive the sidebar, please? Affirmative, affirmative. But now we don't have the estimate time. Esperando a próxima direita, utilizando 219, boa, tá 3660. Muito bom, se confere, 3549. 9-1. Cantor 566, prossiga para 2000 pés, Prodidona, ILS X-Ray autorizado, reporte no localizador. 2000 na Prodidona, 3561, vai reportar estabilizado. 6, e após segue conforme a rota do plano. Decola a pista 10, a curva é à direita, saída da Euleda B10. O controle Salvador opera em 119.8 e aciona 5574 no transponder, cortejo. Autorizado Gabriel, em dia 380, aprendiz 0 de 10, operador 57, seguro, perdeu o ano meia. Agora nosso plano de voo do Código 0, curva direita da EL, leva de 10, controle 1998, transponder 574, seguro 93. Correto, então, quando pronto, em posicionamento, forma o gate. Alô, Salvador, bom dia, boa tarde, é o TAN 3660, livrou na Alfa. Livrou, TAN 3660, prossegue Alfa e reporta antes da Juliette. Prossegue Alfa e reporta antes da Juliette, TAN 3660. Oito, identifique, chegada é a Mari, desça ao 050. Confirmando, está cruzando 185. Relativo, gol 1-3-2-2, chegada é Mari. Que é somente para a checa do nosso radar aqui. Para o táxi CLB 78, 3 horas e 24 de autonomia, alterna Galeão. Copiado, prossegue via Indy Alfa, ponto de espera, cima torre 186. Indy Alfa, segundo 186. O 491 vai na proa de Dona, desça para 2000 pés, 1013. Dona, Dona 2000, Felipe 91. Controle web, jet 5728, você escuta? 5728, subal 330, saída Pulga. Pode voar direto Pulga? Pode sim, autorizado. Obrigado. Gol no 941, solo 03, direita 121, decimal 9. Direita 219, 941. Solo Salvador, 103660, próximo a Juliette. Quanto avião de velocidade de cada? 240. Tá reduzindo ou tá mantendo 240? Tá mantendo. Ok. Ô Saulo, confirme? Dan 3660, aguardando antes da Juliette. Copiado, são 3660, prossegue táxi em frente, Índia, até o 02. Índia, até o 02, Dan 3660. Agora no round 20 na Fox Watch, 121. 356. Estabilizado visual com a pista? Afirmativo. 121, the AIH route says the thank you, the side down right now, did you receive? Not yet. 20 graus à direita, ok? Ok, livre de desvios após dona. Porta antes da Juliette. Alfa antes da Juliette. Salvador, gol. Lão 754, Campina Grande, aguarde de cópia 390. Trip 5267, decola ao 05, controle agora em 1119, decimal 8, bom voo. 1198, Trip 5267, obrigado, senhor. Controle Salvador é o Trip 5267. 5267, suba ao 400, saída da EL, após 2000 pés, voa direto Leda. Sente, autorizou o 5267 voar direto Leda, não, senhor? Após 2000 pés, direto Leda. Gente, 5267. Correto, quando pronto, seu impulsionamento no 04. Desde Minas para Lagoinha. Boa tarde, no 697. Identifique, chegada bom, se desça para 4000 pés, reduz agora para 259. 4000, redução 250, gol menos. Mano, o glide tá fora ainda? Boa. Está dando glide fora? A gente fez agora há pouco tempo de procedimento, estava sem glide. Ah não, foi só dois minutinhos, foi um caminhão passando na frente lá. Não, ok. Passarei do 2230, está autorizado, comitado. O Gol 941 irá aguardar antes da Juliette para prosseguir até a área remota 103, aguardando antes da Juliette. Aguardo a autorização e depois prossegue para a remota 13, 94. Desça 070, chegada Mari, identifique. Chegada Mari, 070, 924. 924, reduz para 259, é o número 5 na aproximação. Caso 089, boa tarde para a Vitória 360, copia? Copia. Copiado, está autorizado Vitória 360 via Brusque 50. Decola pista 10, curva à direita saindo da Euleda. E após Leda voa Eudes, controle Salvador, opera 19, decimal 8, aciona 5571 no Cotege. Correto, quando estão em posicionamento no 03. Passaria 2230, observei que ele anunciou a interna agora, ok, sim. Jack 5728-1100 em 12545, alterno 2685. 12545, alternando 12645, web 5728. Fala, bom dia, Otan 3566, Livrona, sua escuta. Bravo Delta, contato radar passando Coral. Voa na proa de mar e reporte para a descida. Web 6721, não prossegue via Juliette Alfa. E no ponto espera sumará a torre na frequência de 118, decimal 6, ajustado 10013. Ajuste 1013, autorizado o táxi Juliette Alfa no ponto espera 2126. E desça ao 050. Voo 941 irá guardar o táxi do Embraer da Passaredo e após o mesmo ingressará via Juliette até a área remota 103. Embraer da Passaredo após remota 103, 941. São 3566, vai seguir o Boeing da Gol, via Juliette até a 09, após o Passaredo. Segue o Gol para Juliette até o 09, após o avião da Passaredo, 3566. Fala Passaredo 2230, pronto para o táxi 44, aborda 2 horas e 50, segundo Salvador. Autorizado via Juliette Alfa, no ponto espera Torre 186, Passaredo 2230, ajuste no 013. Juliette Alfa, ponto de espera 186, ajuste no 03, 230. 2013, livre da restrição e está descendo para 3000, Gol no 600. Qual seria o nosso número na sequência? Terceiro. Terceiro, obrigado. No C491, aguarde para transferência. Bora. Web 6721, boa tarde, livre alinhar e decolar da 10, vento 1, 10 graus com 10 nós. Autorizado, alinhar e decolar da 10, Web 6721. No momento com velocidade bastante reduzida já. Certo, reduzindo, voando 322. Quatro nove no chame torre no 86, boa tarde. Boa. Só instante para copy de 9 Bravo, parte 4, eu vou local para 15 horas, confere? Continua a aproximação, aguardando informação de pista livre, o WebJet iniciando rolagem agora, pistão no zero. 4-9.